6h26 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, vous vous réveillez ou vous êtes peut-être déjà bien réveillé. En tout cas, vous êtes en musique avec l'émission du téléphone sonne jusqu'à 12h30, 02 38 43 48 00. C'est le numéro, il n'a pas changé, c'est le même que la semaine dernière, ce sera le même la semaine prochaine, pour faire toutes vos dédicaces et choisir vos musiques préférées. On commence cette matinée avec un peu de folklore, un peu de choses typiques. Hein. Il n'y a pas eu l'émission juste avant de folklore et de fado. Alors c'est l'idée de pouvoir vous partager un peu de musique de cette émission avec Quadra Soltas. Continue toujours avec Quadras Soltas sobre as mulheres. Vamos lá. Há duas coisas no mundo que não sei se vale a pena. Há duas coisas no mundo que não sei se vale a pena. A mulher bater o homem. Por ter a gaita pequena, olá, olá e lolela. A mulher para ser bem boa tem que ter a perna baixa. A mulher para ser bem boa tem que ter a perna. A barriga redondinha para levar com o pau na caixa. Para levar com o pau na caixa. Olá, olá e lolela. A mulher é como a moto, as mamas o guiador. Gasolina para o motor, gasolina para o motor. Olá, olá e lolela. Se tu disses o que eu vi entre as pernas de uma moça. Se tu disses o que eu vi entre as pernas de uma moça. Um macaco sem orelhas a bater com toda a força. A bater com toda a força. Olá, olá e lolela. As mulheres são como o vinho, embora assim não pareça. As mulheres são como o vinho, embora assim não pareça. Quando se prova é tão bom, depois dá dor de cabeça. Depois dá dor de cabeça. Olé, olé e lolela. commencer avec nos dédicaces. On vient d'écouter au groupe de folklore du Zarkvaldej con la Sering. On va continuer cette fois-ci. On va écouter le groupe Tokedans, Olha Uvira, et ça a été demandé de Isabelle pour souhaiter un bon dimanche à sa sœur Isora. On écoute Tokedans, Olha Uvira. Por ti, o tempo

jeito à mão. Porque na vida a viver, destonho e sofrer de amor assim não. Promessas de amor são poucos os que as mantêm, por não terem lealdade, as tuas não me convêm. Promessas de amor, fizeste muitas em vão, à minha alma te encostaste, mas antes a solidão. Já não se ouvem passadinhas tuas alminhas desse lugar. Os beijos que lá nasceram, esses perderam tudo o sabor. Promessas de tinhas tidas foram colhidas por outro amor. Promessas de amor são poucos os que as mantêm, por não terem lealdade, as tuas não me convêm. Promessas de amor, fizeste muitas em vão, à minha alma te encostaste, mas antes a solidão. Promessas de amor são poucos os que as mantêm, por não terem. As tuas não convêm. Promessas de amor, fizeste muitas em vão, à minha alma te encostaste, mas antes a solidão. On va continuer avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé de Jérôme pour sa maman, pour lui souhaiter un très très bon dimanche, sans oublier toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Il nous a demandé une chanson de Tony Carreil. Tony Carreil avec Mon Fado. Vous le savez, Tony Carreil sera à Orléans en janvier 2022 et Radio Arc-en-Ciel est partenaire de cet événement. Vous pouvez acheter vos places dans tous les bons revendeurs de billetterie. N'hésitez pas. Tony Carreil, on écoute tout de suite Mon Fado demandé par Jérôme. Chemin d'ombre et de lumière, fait de tristesse et de joie, à l'air libre entre deux terres, rêve au vent, mon cœur va. C'est une voix, une guitare, mon fin. La mer, la musique de mon enfance, un amour dont je suis fier, près de vous, tous ensemble. 10h50 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Continuez à m'appeler au 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Je suis là jusqu'à midi et demi. Choisissez vos musiques préférées et envoyez vos dédicaces à vos amis, votre famille, à qui vous voulez. On continue après Tony Carreira. On va écouter Ruth Marlene, Cage et Festa. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci c'est de Isora pour sa belle-sœur Adriana. Pour lui c'était un très bon dimanche. On écoute Toi Verão e Amore. Sol a brilhar, faz-me sonhar. Ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir renascer. Sol a brilhar, deixa-me olhar. Não sei se vou resistir, o desejo não vou reprimir, quero viver. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor.

43 48 00 pour faire toutes vos dédicaces. Je suis là encore une petite heure et on continue. Cette fois-ci, c'est de, ça a été demandé de Gloria pour Ed Gloria pela senhora Pinheiro sem esquecer os seus filhos, desejando um bom domingo, muitas melhores, porque ela tá doente e por isso muita coragem para a senhora Pinheiro. Vamos ouvir o Cris Ribeiro com Malhão Malhão. As meias, oh malhão, malhão, quem te deu as meias? Foi o caixeirinho, oh tirim, tim, tim, tim, as pernas feias. Foi o caixeirinho, oh tirim, tim, tim, tim, as pernas feias. Foi o caixinho, a tirim, tim, tim, tim, as pernas todas. Oh malhão, malhão, oh margaridinha. Oh malhão, malhão, oh margaridinha. Eras do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. Eras do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. Canadá sem desenganos, só a ti eu cantaria. Canadá, tu és tão lindo. Canadá, tu és meu pai. Mal acostumado, vai. Você me

vocês. Valeu. Perto contigo, eu não percebo nem entendo sinais. Eu nem preciso disso. E foram grandes conversas debaixo dos lençóis. Prometo, prometes, mas esquecemos depois. Tu sabes bem o que sentes. Gostas com um copo de vinho, uma conversa indecente. E tudo volta ao mesmo, mas a vontade não para. E tudo volta ao mesmo, mas a vontade não para. Qual é a tua conversa? Cabeça, para o bonas que vejo, mas é preciso que eu deixe. Mas é preciso que eu deixe. Olha a tua conversa, eu sei que tu vejo. Dá-me a cabeça, para o bonas que vejo, mas é preciso que eu deixe. Mas é preciso que eu deixe. Essa novela quer ver a tua sombra no meu teto. Está tudo certo com o meu impacto. Que o nosso afeto é mais na base do incerto. Mas como entrar só para o meu quarto. Dependente, sei. Mordes o lábio com os dentes, eu vejo. Sem saber o que sentes, tu tens pontos acentes. E perguntas se é mesmo assim. É assim, é. Colados, escorramos com outro nível. E já fomos, já fomos. Mas já vamos. Qual é a tua conversa? Eu sei que tu vejo. Não dá-me a cabeça para o mundo que vejo. Mas é preciso que eu deixe. Mas é preciso que eu deixe. Ora desafio, demos tantos loops. Se for a mais, eu desconfio. Que te queres chegar perto, não digo que tu estejas certo. Ou será o mais correto, mas isso é só no futuro. Certo. Mas o futuro nunca chega com pressa, nem com conversa. Se meio nós somos só dois estranhos. Eu dei tudo da cabeça partida nesta corrida. Deste avanço, o balanço já não está bem. E há assuntos pendentes, eu sei. Mordes o lábio com os dentes, eu vejo. Sem saber o que sentes, tu respondes assim. Perguntas se é mesmo assim. Assim é. Colados dos colanos para dormir. Já fomos. Mas já vamos. Qual é a tua conversa? Eu sei que tu vejo. Mudar-me a cabeça para pôr nas tuas. Mas é preciso que eu deixe. Mas é preciso que eu deixe. Qual é a tua conversa? Eu sei que tu vejo. Mudar-me a cabeça para pôr nas tuas. Mas é preciso que eu deixe. Deixa pensar em deixar. Della luna, della luce, e non voce, per un mazzo di casa noce, spesso con un po' chita della nana, e la noce. Me estoy enamorando. Pra mim, meu amor é só seu. 8h48 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci d'avoir passé cette matinée avec moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en musique avec vos dédicaces. Vous avez été nombreux à m'appeler ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez de ce dimanche, hein, de cette semaine. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel tout au long de la semaine. On va se quitter avec un duo. Un duo Anselmo Ralph et David Carreira avec Courtisan. Bon dimanche à vous, à très bientôt. Adolescent. Deixa acordar-te agora, pois tu estás a confundir. O que se passou entre nós já virou passado. Nós sempre soubemos que tu tens o teu man e eu tenho a minha lady. Estava claro que esse nosso caso era passageiro. E agora deixa-me em vítima, dizendo que eu te magoei. Mas enxuga as suas lágrimas, pois eu nunca te menti. Que eu tenho meu amor e não a vou deixar. Sempre soubeste que ela sempre soube que o plano entre nós era só uma curtição. E era proibido amar ou falar de paixão. O plano entre nós era uma noite e nada mais. Agora não me venhas dizer que eu te usei. Nenhum de nós dois é criança, pois nós sabíamos bem, sabíamos bem o que estávamos a fazer. E olha, ninguém obrigou ninguém, não. Mas se vens cá dizer-me que te usei, então me usaste também. Fica calmo, eu acho melhor acabarmos bem. Pois eu descobri que eu tenho um grande amor e eu vou aprender a lhe dar valor. O plano entre nós era só uma curtição. E era proibido amar ou falar de paixão. O plano entre nós era uma noite e nada mais. Não, agora não. Senhoras e senhores, David Carreira. Senhoras e senhores, Anselmo Ralph. Tes cheveux d'un blond de rêve. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur.